Essa é a homenagem do Trilha Sonora do Gueto pra todos os sofredores que estão sendo oprimidos pelo sistema nas penitenciárias do Brasil, espalhado por esse território nacional. Há mil anos, Cipá 88, eu era o Djalma conhecido pelos outros. Um pivete que trampava, gostava de estudar. Orgulho na escola, exemplo no meu lar. Não tinha nem maldade nas ruas do Capão. Curtia um James Brown, fazia um peão. Nesse tempo era o Lecoque, também o Maratona. Esse era os boot, me lembro, vem à tona. A moda nas quebrada era ser função. Usava sem maldade a gíria dos ladrão. Se passa, tá ligado, hein? Não sei qual é que é. Malandro que é malandro, não paga de mané. Aí foi que eu notei, mudou a minha mente. Aquela gíria lá, entrou no meu consciente. Eu fazia mó castelo, queria já chegar falando qual que é, pagando que era pá. Mas o tempo era rei, e tudo me dizia que eu ia viver aquilo que eu sentia. Eu já fazia parte dos mano e da banca. Djalma tá errado, tem que haver uma mudança. Na rua tem que ter um vulgo de ladrão. Você é parecido com o desenho do Cascão. Aí foi que mudou a minha trajetória, Febem, polícia, tiroteio, menos glória. Vida louca, vida, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa. Ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa. Às vezes me coloco na situação de Forrest Gump, nascido no Capão. A vida é louca, nego, cê tá ligado. Vem participar com nós do bem bolado. A fita lá é dada, não tem erro não. O pede porque é nosso e tá tudo na mão. Diabo é foda, vê só, e chumiou. Colou no meu ouvido e me manipulou. Me prometeu mulher, carro da hora. Depois que eu pá na fita, ele pulou fora. Deixou falando, ó só, fez seu papel. Bagulho azedo, né, João? E tá cruel. Você não era o cara, cheio da razão. Disposição é mato, trocava até com cão. Essa é a hora, doidão, fica na fé. Um dia a gente passa e vê se Deus quiser. Vai, Negui, então é só catar o pede porque é nosso e vai facilitar. Eu te prometo que não vai dar errado. Liga o maninho da twist, tá mutado. Eu que tava lá fazendo a reunião. Ele até ligou que o C é sangue bom. Falou que pega o guarda, também vai pro cofre. Se pai até ligou da fita do carro forte. Eu me admirei com a sua atitude de bandido bom, estilo Hollywood. Você é o cara, então cê tem que ir. Segunda, dia 5, a ponto é aqui. Vida louca, vida, vida breve. Já que eu não posso te levar, quero que você me leve. Vida louca, vida, vida imensa. Ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa. Daquele tempo de menino, o que eu guardo no meu peito é só saudade. Rodar peão, estilingue no pescoço e papagaio pra soltar. É mais alto, todo mundo pro chão. Tudo mudou, começou pelo meu nome. Na lei da rua, eu era super-homem. Pegava numa arma, já sabia gritar. Assalto dominado, vai que eu vim, foi pra levar. Saía a milhão, achando que era bom. Num sonho de metal, pagando de ladrão. Cascão passou a se sentir total. No seu sonho de metal. 47, o DP da quebrada. Já conhecia a quadrilha montada. O pai era pedreiro, a mãe era doméstica. Como ele podia montar numa moto dessa? Bastava aí a falha pra ser encaminhado pra algum DP. Chegando lá, aquele tititi. É só você pagar, doidão, que cê vai sair. Nós gosta de ladrão que busca um dinheiro. Delegacia não, aqui o vulgo é puteiro. Aí que eu percebi que eu tinha imunidade. Corrupção, além da pouca idade. Me empolguei, aí desandei. Quando notei, em cana entrei. Eu tinha 18, já era maior. E sem dinheiro pra comprar o BO. Aí eu escutei o coxinha falar. Ladrão em cana duro, detenção é seu lugar. Aí eu tive minha recompensa. Depois de 7 anos, vê que o crime não compensa. Vida louca, vida. Você não sabe como é, Camila. Já que eu não posso te levar. Avistou mais um dia. Vida louca, vida. Você não sabe como é caminhar. Ninguém vai nos perdoar. Nosso crime não compensa. Trilha sonora do gueto.